prata desfolha a bandeira e amanhã tropical se inicia. Resplandente, cadente, fagueira, num calor girassol com alegria, na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, iê, iê, é a mesma dança, meu povo. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, iê, iê, é a mesma dança, meu boi. Alegria é a prova dos nove, a tristeza é teu porto seguro. Minha terra onde o sol é mais limpo e mangueira onde o samba é mais puro. Tumbadora na selva selvagem, pindorama, país do futuro. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, iê, iê, é a mesma dança, meu boi. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, iê, iê, é a mesma dança, meu boi. É a mesma dança na sala, no canecão, na TV. E quem não dança não fala, assiste a tudo e se cala. Não vê no meio da sala as relíquias do Brasil. Doce mulata malvada, um LP de Sinatra. Maracujá, mês de abril. Santo barroco baiano, super poder de paisano. Come plaque e céu de anil, três destaques da Portela. Carne seca na janela, alguém que chora por mim. Um carnaval de verdade, hospitaleira, amizade, brutalidade, jardim. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, iê, iê, é a mesma dança, meu boi. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, iê, iê, é a mesma dança, meu boi. Brejeira, Miss Linda Brasil diz bom dia. E outra moça também, Carolina, da janela examina a folia. Salve o lindo pendão dos seus olhos e a saúde que o olhar irradia. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, iê, iê, é a mesma dança, meu boi. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. Meu boi. Um poeta desfolha a bandeira e eu me sinto melhor colorido. Pego um jato, viajo, arrebento com o roteiro do sexto sentido. Foz do morro, pilão de concreto, tropicalia, bananas ao vento. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, iê, iê, é a mesma dança, meu boi. Bye.

da Cuta Miluki, Miluki Love Me. Cuta Miluki, Miluki Love Me. Taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cai cigano, cai camundó. Já rangiu Century Fox, Gal Remia, Cigarettes, Billy Halle, Holly Flex, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop, Bob Dica, Dica, Jimmy Redacy. Cai cigano, cai camundó. Já rangiu Century Fox, Gal Remia, Cigarettes, Billy Halle, Holly Flexi, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop, Chop, oh Johnny Chop, Chop, Chop, Chop, oh Johnny Chop, Chop, Chop, Chop, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Cuta Miluki, Miluki Love Me. Cuta Miluki, Miluki Love Me. Taki Taki Sutaki, Distaki Takshi. Taki Sutaki, Distaki Takshi. Oh, Tiki Butiki, Kiti Kiti Gamu. Tiki Butiki, Kiti Kiti Gamu. Oh, Toki Toki Si Rock, Si Rock Rock Me. Toki Si Rock, Si Rock Rock Me. La la la la la la la la. La la la la la la la la. Bob Dica, Diga, Jimmy Renda-se. Cai cigano, cai camanibó. Já rangiu Century Fox, Gal Remia, Cigarette, Billy Halle, Holly Flex, Chope, chope, chope, chope, chope, yeah. Bob Dica, Diga, Jimmy Renda-se. Cai cigano, cai camanibó. Já rangiu Century Fox, Gal Remia, Cigarettes, Billy Halle, Holly Flex, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop, oh Johnny Chop, Chop, Chop, Chop, oh Johnny Chop, Chop, Chop, Chop, oh Johnny Chop, Chop, Chop, Chop, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Destaque, taxi, taxi, sotaque, destaque, taxi. Oh, tique, boutique, que tique, te gamo. Tique, boutique, que tique, te gamo. Se rock, se rock, rock me. Pro refrão, pro palavrão, para a palavra de ordem.

precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo, baby, baby, há quanto tempo. Você precisa aprender inglês, precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais. E o que eu não sei mais, não sei, comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa. Exatamente vocês, ali do Recôncavo, um a 50 quilômetros do outro, vieram e fizeram o Tropicália. Por que vocês? Todo mundo não estava aí fazendo canção tão bem ou melhor do que vocês, mas por que exatamente vocês? O que se aprende a 0 a 2 anos de idade não se esquece mais, já que foi a primeira coisa que entrou na placa mental. Nós tínhamos uma série de preceptores babás, que eram o cantador nordestino, o cantador urbano, as danças de festas de lugar, a dança dramática, por exemplo, chamada Chegança. Todas essas coisas adivinham da época que a Península Ibérica, sendo invadida pelos árabes, eles eram apaixonados pela cultura e foram aglutinadores de tudo de cultura que aconteceu na Europa. No século XI e XII, teve a poesia provençal, e nós somos de lá. É um dia, é um dado, é um dedo, chapéu de dedo é de Dal, que influenciou não só a nós tropicalistas todos, como a própria poesia concreta no Brasil. Nós, grande coisa, que Guillaume de Potier, Arnaud Daniel, Macabru, eram poetas tão bons que, no caso de Arnaud Daniel, o próprio Dante Alighieri diz que ele era il miglior fabbro, quer dizer, o operário mais especializado da língua. Sendo analfabeto de Aristóteles, quando nós chegamos em São Paulo, que Aristóteles e toda o eixo da cultura ocidental baseada na palavra escrita estava ameaçada pelo que temos agora, em 1967, quando nós, os caipira do Nordeste, chegamos em São Paulo e encontramos prenunciando no horizonte a chegada da segunda revolução industrial, que iria trazer a televisão, o computador, que iria modificar nossa vida, nossa maneira de ser e tudo. Quando isso prenunciou a linguagem do cartaz, a processamento de dados, quando isso pronunciou no horizonte, foram justamente nós, os caipiras da Bahia, que dissemos: como é, estamos curiosos, como é esse negócio, está aqui, o coração está aberto para isso também. Enquanto todos os outros grandes compositores, grandes mesmo, mesmo, na pilheira, né? Vandré, Edu, Chico Buarque, Vinícius, todos os outros disseram vá de reto Satanás, porque tiveram a intuição de que aquilo vinha acabar com o mundo cujo eixo de transmissão de cultura era a palavra escrita, que era o mundo deles. Nós não, nós éramos analfatóteles, analfabeto de Aristóteles. Portanto, não tínhamos medo de qualquer novidade que viesse destruir a palavra escrita como eixo da transmissão de cultura. Como é que não tinha cunho político? Não pode se olhar a lua, como diz Augusto Boal, que não se pode olhar a lua sem fazer política. Tudo que você faz é política. Eu vou.

Vocês estão por fora, vocês não vão vencer, por mais que juventude. microfone? Vocês são iguais, sabe a quem? Aqueles que foram na Roda Viva e espancaram os atores. Vocês não diferem em nada deles. Vocês não diferem em nada. E por falar nisso, viva Cacilda Becker! Viva Cacilda Becker! Estou comprometido em dar este vivo aqui, não tem nada a ver com vocês. O problema é o seguinte: vocês estão querendo policiar a música brasileira, fazer americana. Mas eu e Gil já abrimos o caminho. O que é que vocês querem? Eu vim aqui pra acabar com isso. Eu quero dizer ao júri: me desclassifico. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Gilberto Gil. Gilberto Gil está aqui comigo pra nós acabarmos com o festival, com toda a imbecilidade que reina no Brasil. Pra acabar com isso tudo de uma vez. Nós só entramos em festival pra isso. Não fingimos aqui que desconhecemos que seja um festival, não. Ninguém nunca me ouviu falar assim. Entendeu? Só quer dizer isso, baby. Sabe como é? Nós, eu e ele, tivemos coragem de entrar em todas as estruturas e sair de todas. E vocês, se vocês forem, se vocês em política forem como são em estética, estamos feitos. Me desclassifiquem junto com o Gil, junto com ele, tá entendendo? E contra vocês, nessa. O júri é muito simpático, mas é incompetente. Deus está solto. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem chamas. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim! E eu digo sim! E eu digo não ao não! E eu digo proibido, proibi, fora do tom, sem melodia, como é, júri? Não acertaram, qualificaram a melodia de Gilberto Gil? Ficaram por fora. Gil fundiu a cuca de vocês, hein? É assim que eu quero ver. Chega!